vega. Esse corpo bronzeado, malhado, que me deixa louco, livre, leve e solto, me faz queimar de paixão. Entre o calor de terra, vocês foi numa onda do mar. Foi numa onda do mar, uma onda que o seu amor me levou. No sobe e desce, pega no teste, de repente rolou. Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu povo.